Pelos olhos da fé, posso contemplar um varão de branco aqui nesse lugar. Quando ele passa, ninguém se contém. Pavio apagado acende também. Quando ele passa, ninguém se contém. Pavio apagado acende também. Mas quanta glória nesse lugar! Quanta glória nesse lugar! Quanta glória nesse lugar! Quanta glória nesse lugar! Pelos olhos da fé, eu começo a ver fogo se alastrar e o pavio acender. Pelos olhos da fé, eu começo a ver fogo se alastrar e o pavio acender. Quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar, quanta glória nesse lugar. Carro de fogo tem nesse lugar, é barulho de guerra para guerrear. Carro de fogo tem nesse lugar, é barulho de guerra para guerrear. Olha o carro de fogo, carro de fogo tem neste lugar. É barão de guerra para guerrear. Carro de fogo tem neste lugar. É barão de guerra para guerrear. Elias no Monte Carmelo, a Deus fogo clamou. Deus mandou fogo do céu e o holocausto então queimou. O nosso Senhor, olha o carro de fogo, carro de fogo tem neste lugar. É farão de guerra para guerrear.